Estamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui. Tua língua não entendo, eu só sei que tá chata e muito gata pra mim. Eu vim de lá, eu vim de longe de cá. Eu vim pra te ensinar que quando o beat dropa a gente nunca mais pode parar. Sei. Quando a gente cai na cama o bagulho esquenta quente na frigideira. Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira. Eu só penso besteira. Sinceramente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira. Essa bunda é brincadeira. Quem ela pensa que é esfregando essa porra em minha noite inteira? Roubando um doce minha noite inteira. Fumando um blackzinho a noite inteira. Tô com ela em um foguete de bobeira. Já virou você no meio da fronteira. Estamos anos luz daquele lugar. Lama no copo pra gente vai sobrar. Quem não tava com a gente vai sobrar. E muito bagulho pra gente assoprar. Tive um déjà vu que nós entrava numa grife e assaltava tudo. Eu nunca deixo ela no tédio, alugo um privado e vamos para Búzio. Tem spa e um estúdio, vamos dominar o mundo. Avançamos anos luz da 30 comandando tudo no futuro. Estamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui. Tua língua não entendo, eu só sei que tá chata e muito gata pra mim. Eu vim de lá, eu vim de longe de cá. Eu vim pra te ensinar que quando o beat dropa a gente nunca mais pode parar. Quando a gente cai na cama o bagulho esquenta quente na frigideira. Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira. Eu só penso besteira. Sinceramente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira. Essa bunda é brincadeira. Quem ela pensa que é esfregando essa porra em minha noite inteira. Fumando um doce minha noite inteira. Fumando um blackzinho a noite inteira. Tô com ela em um foguete de bobeira. Já virou você no meio da fronteira. Estamos anos luz daquele lugar.